Salve, salve, coelhada! Decadente 75 no ar! Ai, ai, ai, fala daquele joguinho de merda de sexta-feira, no qual a América deixou 2 pontos de graça lá em Pernambuco pra ninguém, né? Porque o Náutico vai aproveitar só 1 desses 2. Voltamos com 1 pra casa no que poderia eventualmente ser um resultado interessante para uma estreia de Série B. Não foi, a gente viu, em razão da situação em que o Náutico se encontra. Minha garganta não tá muito boa hoje, então vou deixar os amiguinhos darem os seus boas noites e vão falar mais do que eu. Alisson Fernandes. Joguito de bosta. Pegamos um Náutico todo capengado, sem nenhum torcedor, e não conseguimos a vitória. Lamentável. Sucesso Tavares, boa noite. Boa noite, galera. Hoje não tem pozinho do Rony, do Formiga, que dê jeito, não. Hoje é pra meter a lenha mesmo, porque o jogo foi dureza. Triste demais. Seu Adolfo Parenzi, retornando para nos dar o ar da graça. Boa noite. Boa noite. Prazer estar de novo com vocês. Feliz Dia das Mães para todas as mamães aí, principalmente as americanas. E a minha que está lá no céu escutando eu falando decadentes hoje. Olha, três desnaturados que esqueceram de falar dos parabéns. Você não é o Adolfo. Nossa, estava lascado, viu? Parabéns às mamães americanas. Diga, Adolfo, você ia completar? Não, eu não sei se foi lá no grupo, se foi o Formiga que falou, mas eu acho que a gente cria expectativa demais, viu? Que o jogo foi terrível. Foram os primeiros minutos lá, que acho que nós tivemos uns 3 ataques assim mais positivos. Aí é que tá. Expectativa demais que nós criamos? É, eu não acho que é, não. Porque esses 3 minutos, esses minutos iniciais, me mostram exatamente que o América tinha condições de ganhar aquele trem, com alguma facilidade, inclusive. Também acho. É, então assim, não, de fato, sim, eu vou concordar. Assim, foi criada uma expectativa, foi. O que não encontrou essa expectativa do torcedor foi o futebol do América. Porque faltou ali. Então, olha só, se tiver sido criada uma expectativa acima do que deveria e o América foi abaixo dessa expectativa, ok, pode acontecer. Mas eu acho que o América foi abaixo do que ele vinha jogando. Então não é nem a nossa expectativa. O rendimento do América, para mim, nesse jogo, foi lá embaixo. Foi um dos piores jogos que a gente... A expectativa que eu criei foi de que o Náutico é um time muito fraco e de que seria fácil ganhar. Para mim, essas duas coisas aconteceram. O Náutico é um time muito fraco e foi muito fácil ganhar. E a gente não conseguiu. Foi fácil não, né? Seria fácil. Eu acho que a expectativa alta vem um pouquinho do tempo que o time ficou treinando já com... uma possibilidade de ajustar algumas coisas, e no transcorrer dos primeiros minutos a gente viu que o time do Náutico era fraco mesmo, então a expectativa ia aumentando da gente ganhar, e ganhar não de pouco. E na hora que ainda entra um goleiro lá, que o cara tremendo nas bases, né, para ser tivesse o primeiro jogo profissional dele, a expectativa foi subindo e nada. Eu não sei, eu acho que a minha expectativa anterior ao jogo não tem nada a ver com o tempo que o time ficou parado treinando, não. Tinha a ver com o Náutico estar se desfacelando. Isso é verdade. Agora, Sérgio, você que é o homem da planilha, e você que é quem faz ali a anotação de todos os palpites do bolão. A galera tava com uma expectativa muito alta, os placares estavam magros, como é que tava isso? Não, tava... Bom, eu posso até pegar o bolão aqui, porque a gente... faz um panorama. Uhum. Mas a imensa maioria apostou em vitória do América sem tomar gol. Tá? Ok. E uns, se não me engano, 5 pessoas apostaram em empate. E uma delas apostou no 0x0. Mas o resto todo foi 1x0, 2x0, 3x0. A maioria ali, assim. Aí teve talvez um 4x1, 3x1, alguma coisa assim. Mas a maioria ficou nisso. E foram, 3x1 foi eu. Foram 59 palpites. 59. É, acho que ficou na média, então, do que é normalmente, né? Você não sentiu um... Não, não senti, assim, um monte de goleada, não. Ficou ali, 2-0. Talvez na média tenha sido um 2-0, entendeu? É, eu confesso que, não sei, talvez, eu acho que... Eu, nesse caso, eu acho que o problema não foi expectativa. O time jogou mal demais, gente. Jogou mal demais. Jogou muito mal. Assim, vamos tentar olhar... O América não joga sozinho, né? Jogou contra o Náutico. Vamos olhar para o Náutico. O Náutico soube jogar. Ele sabia que o time dele era mais fraco, sabia que não tinha torcida, sabia que o América era um time mais forte e ia chegar para ganhar. Então ele armou um esquema para defender. Ele colocou 11 caras debaixo da trave e vou defender tudo e quando der eu vou sair correndo e vou tentar fazer o gol. Ele ficou segurando e tudo. E a marcação foi realmente muito forte. Ponto para o Náutico nesse sentido. Mas ainda assim, o América não teve agressividade para tentar furar essa defesa. O América só ficou tocando a bola e não partia para cima. É, a minha crítica maior é isso, é de não tentar, pelo menos. A impressão que eu tive é que o time estava assim, não, uma hora o gol vai sair. É, entendeu? Isso. Tentaram encarar com a naturalidade, até que acabou o primeiro tempo, não saiu o gol. No segundo tempo, o time voltou pior, e na hora que eles acordaram, não tinha mais tempo. Sim. Não sei, o Alisson? É, o primeiro tempo, pelo menos em termos de posse de bola, o América dominou tudo e tal. E aí eu fiquei com essa sensação que você falou aí, Henrique, que os jogadores também estavam pensando isso, que com esse volume de jogo todo aqui, e o Náutico realmente não passava do meio campo, não por grande qualidade do América, mas porque o Náutico é muito fraco, e nessa foi o primeiro tempo, mas na volta para o segundo tempo, nem isso a gente conseguiu demais, assim. Na volta para o segundo tempo, o Náutico talvez... entendeu que dava para tentar arriscar ali, jogar por uma bola no segundo tempo, ver o que dava, e aí foi um negócio horrível. No segundo tempo, pior ainda do que o primeiro. E ao longo do jogo inteiro, nos 90 minutos, a gente não viu nada que justificasse os últimos 18 ou 19 dias de trabalho aí do Enderson com este grupo, porque ontem a gente só teve estreia do Hugo Cabral, que entrou no segundo tempo. O time que entrou no primeiro tempo, ele tá aí desde o início do ano. Então, fora o Rui. E o Rui tá aí há um tempo menor, mas substituiu o Renan Oliveira, que também não fazia muita coisa. Então, foi um período longo de trabalho. Os treinadores brasileiros costumam reclamar muito de falta de tempo de trabalho. O Enderson Moreira teve 19 dias de trabalho, com o grupo já nos cascos fisicamente, porque aquela pré-temporada lá do início do ano, você perde muito dos dias ali para trabalhar físico, e aí sobra pouco para trabalhar técnico e tático. Agora não, esse intervalo que ele teve, o time já está nos cascos fisicamente, ele teve esse tempo para ajustar técnica e taticamente essa equipe, e o que a gente viu foi algo horroroso. Mas você acha que o problema foi tático? Eu acho que foi de vontade. Eu acho que foi de... Vamos ver. Adolfo, além da expectativa do torcedor, o que mais que você viu do jogo? Não, o primeiro tempo fiquei até animado, sabe? Até eu narrando no Twitter ali algumas coisas. Uh-huh. Teve o chute do Magrão, teve aquela cabeçada do Mateuzinho, o chute lá do Hernandes. Uh-huh. O time até que tentou alguma coisa, mas começou uma dificuldade muito grande. Realmente o Náutico, como vocês falaram aí bem, ele ficou na linha de atrás do meio de campo deles. Isso. Eles esperando o América chegar. O América teve momentos com 11 no ataque. Oh, desculpa, 11 não, porque o João Ricardo estava lá atrás. 10 no ataque. 11? Por que você não viu o João Ricardo? Ele estava lá também. Você bobeou nessa vaga. O América estava em cima do time. Mas aí nós temos realmente uma dificuldade muito grande de criar jogadas, que eu não sei se novos atacantes vão resolver, espero que isso venha. Mas o mais decepcionante disso tudo foi o treinador ter tido tempo para treinar o time, para jogar, criar algumas coisas, a gente não vê nada que parece que é ensaiado, que é aquela mesma postura. Defensivamente o América até vai bem, mas do ponto de vista de criação, de ataque, você não vê nada de novo, e depois desses dias ficou muito, muito ruim isso, né? Você não vê. E aí o time foi... Não, eu não quero parecer do contra, mas é, eu vou discordar de que não havia nada ensaiado. Teve uma jogada ali muito clara que foi ensaiada. É. Não, o escanteio com dois batedores. Não, não cita isso. O escanteio com dois batedores. Vocês não têm noção. Nós voltamos a ter dois batedores para escanteio, para falta lateral, para falta da frente, para falta no nosso... Não, não, mas não é ter dois batedores, porque a função do Mateuzinho não é só correr e pular a bola. Quando você vê os dois lá, você já... Ó, o Mateuzinho vai correr e vai pular a bola. E aí o Magrão vai cruzar. Eles não nem variam, mistério, né? Mistério. Não faz sentido. Eles nem variam. Você fazer isso uma vez para tentar enganar, vá lá, duas, três, se fazer 20... O cara do outro time já sabe o que você vai fazer. Pra que fazer? Eu fico imaginando... E aí volta no segundo tempo. Desculpa, Alex, vai. Na hora desse escanteio, eu fico imaginando o treinador adversário. Quem que era o treinador adversário? Até era o Valdemar Lemos, né? Valdemar. Eu acho que o cara deve olhar aquilo, bicho. Ele deve tampar a boca, né? Pra ninguém perceber. E ele deve ficar rindo daquilo, velho. Porque não tem lógica aquilo. Nenhuma. Boa noite, seu Ramon. Ramon. Então tá, na hora que você quiser, você fala. Senhores, alguns números do jogo aqui, só pra gente ter uma... O Adolfo ia continuar o corteio. Ai, perdão, vai, Adolfo. Não, era só pra falar que eu esperava, pelo menos no intervalo, o técnico fizesse alguma coisa, aí o time volta pior. É, dá uma sacudida, né? Eu também fiquei com essa expectativa. Falei, não, agora ele vai dar uma sacudida, vai meter a mão na cara de três ali, e o time vai voar, voltar voando igual um papaléguas. Não. Não, voltou moroso. Não, não só voltou igualzinho, não, vou discordar. Voltou pior. Voltou pior, porque no começo do segundo tempo, o Náutico começou com mais posse de bola com o América. E chegando até um pouco mais com o América. Quer dizer, chegando na medida possível para o Náutico, né? Os números do jogo aqui para vocês: posse de bola, 64% do América, 36% do Náutico. Finalizações: 9 americanas, 4 do Náutico. Sendo que foram do América apenas duas em direção ao gol. Passes. 395 a 233 passes certos. 45 para o América errados, 41 errados para o Náutico. Desarmes. 14 do Náutico, 3 do América. Desarmes certos, desarmes errados, 2 do Náutico. Um desarme errado para a América. Natural que o Náutico desarme mais, porque era quem estava defendendo mais. Lançamentos. Pau a pau lançamento até, viu? Lançamentos certos. 19 a 14 para a América. Errado, 26 a 25 para a América. Faltas. 16 do Náutico, 11 do América. Escanteios. 2 do Náutico, 8 escanteios americanos. 2 cartões amarelos para o Náutico. Um amarelo para o América, por reclamação, o Hernandes podia ter ficado mais quieto ali, né? Apesar de que a entrada que ele levou foi bastante forte. Seu Ramon, o senhor está falando alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. É uma coisa imbecil, eu te garanto já de cara, não perca tempo com isso. É, então tá. Vamos ler comentário, então, Alisson. O Alisson não foi no show da MC Ludmilla hoje não, ele está meio... Meio azedo. Hoje tem show de... Peraí, que isso é uma informação importante. Hoje tem show da MC Ludmilla em Belo Horizonte? Não, mas o Alisson, como fã, não necessariamente fez show sem Belo Horizonte, né? Não, é porque o Brendo anda meio sumido. Você vê que ele não tá nem fazendo comentário ainda. Então acho que pode ser isso. Ele pode estar buscando inspiração para pagar a aposta. Pode ser. Então era isso, muito bem. Seu Ramos, quer dar seu boa noite, sua visão inicial do jogo? Boa noite, amiguinhos. Não, cara, eu queria dizer uma coisa, eu tô vendo todo mundo reclamar. O jogo foi ruim, foi, mas o América também não tomou um aperto, né? O que tá faltando, desde o ano passado, um cara para colocar a bola dentro do gol, né? Mas se a gente for olhar friamente para a tabela, um empate com o Náutico na primeira rodada e fora de casa, um resultado também péssimo. Ah, não parece que é um jogo, resultado pô, péssimo. Não concordo, não. Muito pelo provavelmente futebol, todo futebol. Mundo vai sambar no Náutico no primeiro turno e vai conquistar esses três pontos. Não sei, vamos aguardar. Né? O América, ó, não, independente. O Náutico, gente, peraí, o Náutico não é o um time sem tradição, né? No Náutico, não. O Náutico tem tradição, tem isso tudo. Pô, Ramon, é exatamente por isso que é pior. Nós pegamos um time que normalmente é forte na Série B. Tem tradição, mas nós pegamos ele sem torcida, despedaçado. Era a chance para pegar três pontos facilmente. O América foi lá e desperdiçou. Pelo futebol apresentado pelo Náutico, vou até concordar com vocês, mas eu tô falando se analisar pela tabela, né? Antes do campeonato, vamos pegar o Náutico na primeira rodada. Lá antes a gente souber da situação que o Náutico estava e tal, empatar com o Náutico fora de casa não é um resultado ruim, não. Tudo bem, Ramon. Numa situação diferente da que o Náutico se encontra, eu concordo com você, não seria um mau resultado. Só que nós não julgamos contra o Náutico nessa situação. Nós julgamos contra o Náutico hoje. Mas Ramon, é isso que eu tô falando. Pelo futebol apresentado, né, ou pelas... O criado, o resultado foi ruim, mas eu tô olhando pela questão fria também. Vamos devagar também. Não que eu seja um defensor do... Esse seu discurso aí, você perguntou lá no Poço Ipiranga? Não. Hoje foi Texaco. Ah, tá. Existe Texaco ainda, gente? Tem, ué. Aqui em Brasília não tem, olha só. Então tá. Eu acho que vamos devagar, o time vai crescer. Não. E olha que eu não sou um cara que elogia o Ederson, não. Peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu também acho que o time vai crescer, eu também acho que foi um tropeço, mas isso não quer dizer que tem que demitir o Ederson, que o time é uma merda, que nós vamos cair pra Série C, não tem nada a ver com a outra. Mas o jogo foi um lixo, o América perdeu. Mas eu não disse, que o América jogou bem. Em nenhum momento eu disse isso. Eu só acho que... Vamos avançar que nós estamos repetindo tudo agora. Tá ficando repetitivo. O Alisson, lê o povo aí, você está com o chat aberto? Sim, o Fuser, 1988. Vai saber. Ele manda aqui um fora Ederson e ele manda que são 19 dias treinando para um retrocesso técnico. Melhor trocar o posto Ipiranga enquanto é tempo. E aí entra num debate aqui, ele e o Thales Costa, porque o Thales Costa é favorável à permanência do Ederson e ele fala que não se faz planejamento, que no futebol falta planejamento a longo prazo. E eles entram nesse debate aqui, é um debate até interessante, um defendendo que não adianta manter só por manter, se não acontecer evolução no trabalho, e outro defendendo que se mantém assim, um treinador, porque essa evolução vem justamente por manter um técnico por mais tempo. O que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês? Mantém, não mantém? É uma discussão válida para o momento ou não faz nem sentido no momento? Adolfo, começa você. O que você acha? Aí, eu acho que agora a gente tem que esperar um pouquinho, porque os caras novos chegaram aí. Os que a gente tem maior expectativa com eles, que é o Luan e o Bill no ataque aí. Uhum. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho para ver se ele consegue fazer esses caras, né? Se ele realmente não conseguir fazer o time jogar com esses caras, aí fica depois. Mas eu acho que agora... Eu acho que agora vale a pena esperar ver se ele consegue alguma coisa com esses jogadores novos. Sérgio Tavares. Você sabe minha opinião. Eu sou metódico. Eu acho que se eu fechei com o Enderson, eu vou com o Enderson até o final. Para mim, o Enderson é meu técnico até o final do ano. Isso não quer dizer que eu não possa criticá-lo. Muito pelo contrário. Nós fizemos o programa no meio da semana e eu trouxe exatamente os números para a gente fazer um balanço da estatística mostrando os números do Ender, e os números do Ender são baixos. Tem muita crítica para se fazer ao Enderson, sim. Mas eu acho que ficar pedindo cabeça do técnico, eu sou contra isso. Para quem tá lá no grupo do WhatsApp, tá rolando lá uma enquete que alguém começou, não foi a gente, mas é claro que a gente aderiu. No momento, a enquete é um pouco mais zoeira, porque ela pede a volta de Ivanildo. Né? Não fala nem necessariamente da saída do Enderson, ou permanece. Mas a enquete é sobre a volta do Giva. Então, por enquanto, tá 10 votos para a volta e 13 para fica aí. Ramon, o que você acha? Cara, eu acho que agora não é hora de mexer, não. Vamos aguardar. Tinha que ter feito isso depois do Campeonato Mineiro, né? Para dar um tempo. Trocar o treinador agora, acho que vai ser bobagem. E olha que eu não confio muito no trabalho do Enderson, não, mas agora é ver o que vai acontecer. É, eu também não morro de amores pelo posto Piranga. Fora o escanteio de dois jogadores, eu não acho que o mau desempenho do América em campo na sexta-feira tem a ver com o Anderson. Ele não insistiu com os mesmos de sempre. Ele estava com jogadores novos ali. A gente não sabe até que como é que chegou fisicamente o Cabral, para saber porque que ele foi optar pelo Pilar. Ou mesmo a questão de entrosamento, talvez o Hugo não tenha encaixado ainda. Então eu não com as peças que ele tinha disponível, eu não acho que o Anderson tenha errado necessariamente na sexta-feira. Acho que o problema foi de quem estava em campo, né? E concordo com o Adolfo quando ele diz, ainda temos que ver esses reforços que acabaram de chegar, temos que ver qual que vai ser esse time. Então eu também acredito que neste momento não faz sentido tirar o Anderson. O Alisson. Eu sigo razoavelmente a mesma linha. Não acho que é a hora. A gente teve o primeiro jogo no campeonato, acabamos de renovar o contrato com ele. Não é a hora de trocar o treinador, gostando ou não desse treinador. Se fosse o caso, deveria ser trocado ao fim do Campeonato Mineiro. Vejo o Anderson como um treinador que tem algumas virtudes. Para mim, ele é um cara que trabalha de uma forma acertada os mais jovens, os da base. Ele lança, dá um tempinho de jogo, o cara começou a se queimar, ele tira. Então, acho que ele, nisso aí eu dou muito mérito para ele. Para mim, ele é um dos últimos treinadores aí, é o que melhor faz isso. E até por isso, o Mateuzinho, por exemplo, ainda não está queimado, porque não tem jogado absolutamente nada, mas o Anderson sabe a hora de sacar e preservar um pouco o garoto. Para mim, o Anderson é um cara que escala razoavelmente bem. Normalmente, as melhores peças estão em campo e nesse ponto, acho que funciona razoavelmente bem. Agora, em termos de treinar esta equipe, fazer esta equipe evoluir dentro de campo, fazer as jogadas acontecerem, dar ritmo para esse time, nesse ponto, esse ano inteiro, eu não percebo evolução praticamente alguma. Ontem, na sexta-feira, o que a gente viu é um time muito mal treinado, um time que não tem jogadas, um time que joga contra uma outra equipe praticamente entregue, e apesar da outra equipe estar fechada, como o Sérgio falou, mas você não vê evolução, você não vê jogada, você não vê absolutamente nada. Então, o que o Anderson tem feito ao longo da semana com esses jogadores, seja lá o que for, não está sendo bem feito, porque a gente não vê isso dentro de campo depois. Não, se eu estou na direção do América agora, não demito ele agora, claro que não, mas é hora de, pelo menos, aquela sentadinha com ele e falar, olha, vem cá, meu amigo, não está tendo evolução nessa equipe sua, não. No mínimo uma prensa, não demissão agora, mas uma prensa o Anderson já está merecendo. Muito bem. O que mais nós temos? De participação é isso, por enquanto. Eu queria falar aqui, não sei se vocês estão tendo essa mesma percepção, mas para mim, nos últimos jogos, e aí também não é nenhuma crítica pesada não, mas o Blanco tem caído um pouquinho de rendimento. Não é algo preocupante, porque ele vinha muito acima da média. Agora ele tem sido nas últimas partidas, pelo menos para mim, ele tem sido um bom jogador, o melhor da equipe, continua, mas não tem sido aquele jogador espetacular que estava sendo. E não sei se coincidentemente, o nosso ritmo ofensivo caiu com essa mínima queda dele, Blanco. Vocês acham que tem alguma relação? Vocês acham que talvez o treinador tenha pedido ele para ficar um pouco mais? Porque eu não estou percebendo aquelas jogadas mais ofensivas do Blanco. E com isso, parece que só sai jogada ofensiva com alguma qualidade no América se o Blanco estiver no meio. Sérgio? Eu não acho não, cara. Eu não... Eu acho que o Blanco continua jogando tão bem quanto. Eu não vi essa queda do time em função do Blanco, não. E não acho que ele... Eu acho que a gente já acostumou com o futebol dele, então a gente não se espanta mais tanto, mas não fiz essa análise, não. Vou até tentar perceber mais nos próximos jogos, mas eu cheguei em alguns momentos do jogo pensar assim, ó, acho que eu vou votar no Blanco como bala, porque é o único que tá julgando alguma coisa aí. Então, não sei. Nossa, que o rendimento dele caiu e vem caiu nos últimos jogos, eu senti também. É. Ramon? Eu acho que é uma questão normal também, né? Sim. Tô oscilando, o cara é novo também. Pode ser uma questão física também, o cansaço, alguma coisa. Vamos aguardar, não acho que não seja uma coisa preocupante, não. Adolfo? Eu só achei que ele, nesse jogo de sexta-feira, ele não foi... Não fez aquelas jogadas em que ele aparece como um elemento surpresa no ataque, né? Ele ficou muito, assim, muito mais se limitando e não subiu muito. Mesmo com o time, naquele começo de jogo, o time tendo uma força ofensiva um pouquinho mais significativa. E depois ele também ficou meio apagadinho junto com o resto do time. Mas acho que ele foi só esse jogo. Não percebi em outros jogos uma queda acentuada, assim, para chamar a atenção, né? Ele não foi Isso, ele não foi a estrela. Ah, e aí, como falaram, ele é um jogador novo. E ele foi muito badalado naquele começo do Campeonato Mineiro. A imprensa estava falando muito dele, porque ele estava realmente encantando com o futebol que ele vinha apresentar. Então, pode ser um pouquinho disso, que subiu talvez um pouquinho a cabeça. Não sei se foi o Enders que pediu para ele ficar, eu acho que não. Se foi, pelo amor de Deus... Eu tenho sentido que o Blanc tá errando um pouco mais na hora que ele sobe, errando um pouco mais os passes, errando um pouco mais os botes. Ele desarmava pra caramba. Eu queria ver esses dados. Se eu tivesse esse scout dele pra comparar, seria ótimo. Mas eu tô com essa, a impressão que eu tenho tido é essa, de que ele erra mais do que ele vinha no início do campeonato. O Alisson. E a minha questão com ele, quando eu levantei essa questão aqui, não é nem assim de avaliar o desempenho dele, Blanco, porque ele ainda continua um jogador muito bom. O que me preocupa mais é que eu vejo uma Blanco dependência das nossas jogadas ofensivas. Isso é muito preocupante, porque o Blanco, apesar de ser muito bom de bola, ele é um volante. Teoricamente, apesar dele ser um volante moderno, mas teoricamente... A gente não deveria depender das jogadas dele para que o time tenha boas jogadas ofensivas. Ele tinha que ser o elemento surpresa, como falou o Adolfo. E eu tenho percebido que nestes jogos em que ele não consegue aparecer com as suas jogadas ofensivas, a gente não cria absolutamente nada. A gente passou praticamente, sei lá, 60 minutos jogando contra um goleiro reserva do Náutico e ninguém conseguiu experimentar o goleiro reserva do Náutico. Ele ficou de fora alguns jogos em virtude de uma lesão, não foi isso? Ou um jogo, eu acho. Um jogo. Não, acho que foi cartão, não foi não? Foi cartão? Eu acho que foi cartão também. Acho que foi cartão. Eu acho que... Não, vocês têm razão. Ele ficou acho que foi fora cartão, um jogo sim. Por causa de cartão. Eu não sei se ele ficou mais por outros jogos por causa de lesão. Eu tenho... Não, eu me recordo que no jogo seguinte, ou melhor, nesse jogo em que ele ficou fora... eu cheguei a comentar, eu me lembro de ter comentado de que o América tinha atacado bem e que demonstrava que o time não teria a tal Blanco dependência, entende? Ele só não jogou dois jogos. Ah. Uberlândia em 5 de março e Tupi 2 de abril. E o jogo contra o Flamengo aqui em Brasília ele não jogou também. Uai. Peraí. Primeira Liga. Primeira Liga. Tem Campeonato Mineiro? Tenho. O senhor tomou cerveja no dia, no estádio, Henrique? Algumas. Mas além do fato que eu estava no estádio, eu tô pegando essa informação aqui no o gol, que tá marcando que ele não jogou. Ah, mas olha só. Ele é porque ele entrou aos 45 do segundo tempo, alguma coisa assim. Ah, não jogou. É porque no meu levantamento, meu levantamento é quem jogou, quem não jogou, entendeu? Por isso que eu não tinha detectado. Tá, ele não, eu acho que ele entrou bem no finalzinho mesmo, acho que vocês têm razão. Então não deve ter sido esse jogo do Flamengo, não. Teve algum jogo que eu comentei, eu me lembro, me recordo de ter comentado exatamente isso. De que não haveria uma Blanco dependência, porque o ataque do América tinha funcionado naquele jogo. Não me recordo qual jogo foi isso. O jogo contra o Uberlândia, Ele não julgou porque ele tinha tomado o terceiro cartão no jogo contra o Tombense. Então é possível que tenha sido esse jogo. Agora, o outro jogo que ele não julgou, que foi o do Tupi, não sei. Aí, às vezes, é porque estava machucado ou alguma coisa assim. Muito bem. O que mais nós temos aí, senhores? Outro ponto que eu queria levantar aqui é o seguinte. Times, quando estão na situação da América, e a gente não... Esse jogo contra o Náutico só evidenciou essa inoperância do nosso ataque. Mas isso tem acontecido ao longo do ano. E times que passam por essa situação, muitas vezes conseguem sobressair com jogadas de bola parada. Tem muito time... Série B é um campeonato que tem time que se dá muito bem com jogadinha manjada de bola parada. Que situação é essa que você está levantando? Não, o ataque ineficiente? Isso, de não ter jogada, de passar 60 minutos sem chutar uma bola no gol. Okay. E para mim, uma das coisas mais preocupantes é que a gente tem esse problema de passar 60 minutos sem chutar uma bola no gol. E a nossa bola parada tem sido algo horroroso também. Muitas vezes porque o Magrão não consegue jogar essa bola em condição. Quando ele consegue mandar essa bola bater um escanteio bem cobrado ali no meio da pequena área, nada acontece. Então, assim, jogada de... Nem que seja usar esses 19 dias ou desde o início do campeonato para treinar exaustivamente bola parada e conseguir fazer disso uma arma para resolver um jogo como esse de sexta. Era um jogo perfeitamente possível de se resolver com isso. Foram 8 escanteios, algumas faltas ali perto da área. E nada disso. Então, Anderson tem que ser cobrado por isso. Estamos com um time mal treinado em várias vertentes aí. Essa da bola parada é uma delas. Nós temos um time mal treinado em bola parada. E bola parada resolve muito jogo de Série B, que costuma ser um jogo com qualidade técnica mais baixa. Muito bem. O Jair Viana está lembrando aqui que um dos jogos que o Blanco não voltou, não jogou... E aí necessariamente tem que ter sido o jogo, não é o jogo contra o Uberlândia, né? Porque esse foi pela suspensão do amarelo. Ele não jogou por uma sinusite. Ah, é mesmo, teve isso mesmo. Então... Foi o último jogo o jogo da classificação. Aham, o jogo da classificação, verdade. Só uma coisa, o Alisson falou que o América não vem, o ataque vem no penalti, né? Desde o início desse ano, não, já vem desde o ano passado, né? Sim. Sim. Não é uma coisa que... O ano passado, quem foi o artilheiro do América? Foi o... Danilo. Danilo. É o Danilo. Danilo, lateral, né? Então, mas... Bill Raio Beta vem aí. Muito bem. Mais algo que vocês querem trazer? Algum destaque, Adolfo? Aproveitando essa questão aí da inoperância do ataque, né? A gente ficou com uma expectativa... Não vou falar expectativa, mas não. A gente esperava que o Rui... jogasse um pouquinho melhor também, porque ele ficou aí um tempo treinando, né? Ele chegou, jogou um pouquinho da primeira semifinal, jogou a segunda semifinal, e ficou esse tempo todo treinando. Ele entrou no lugar do Renan Rotrio, então a gente tinha essa... E ele foi muito mal no primeiro tempo, né? No segundo tempo que ele acertou, começou a chamar um pouquinho o jogo para ele, acertou alguns passes... Um passe longo na esquerda para o Magrão, teve uns passes interessantes, mas também não foi alguma coisa em direção ao gol, né? Que armasse jogadas para... Então ficou meio decepcionante também a atuação do Rui, com uma expectativa de um armador que ia entrar. Chegou, tomou a vaga do Renan Votril, né? Que é a figurinha carimbada do Posto Ipiranga, então decepcionei um pouquinho com ele também, depois desse período de treinamento. Vocês que não veem evolução, eu já vejo uma evolução. O Renan Votril já está na reserva. Isso já não tem que ser louvado. Deixa eu jogar uma perguntinha aqui. Qual que era o maior problema do América no passado? Ataque. O ataque era o maior problema do América no passado? No início da Série A. No início era defesa. Né? No final, nós terminando pedindo ataque, mas no início... Mas o América não foi a defesa mais vazada do campeonato, não. Teve times mais acima que tiveram defesas mais vazadas que o América. Isso, nós não tomamos goleado aí. Isso foi... É verdade, porque 3x0 não é goleado. Bem lembrado. O América não é uma das não foi uma das defesas mais vazadas, né? Talvez entre as três. Mas quando fala de defesa do América ano passado, aí tem... tem um marco aí, né? É, a era Suelton, Adalberto e Alisson, e a era Messias e o menino que veio lá do Bragantino, que já foi, que eu esqueci o nome. Então, se você pegar essa primeira era, não sei em número de gols, mas era algo terrível. O América, quase todos os jogos que perdemos foram com entregadas desse trio aí. Depois, de fato, a defesa melhorou, e aí a gente começou a perceber que o ataque também era terrível. Não, mas a distribuição de gols sofridos, ela foi estável durante todo o campeonato. Não teve, no final nós começamos a tomar de 3-0 sempre, não. Ou no começo a gente tomava sempre de 3-0, não. Ela foi bem equilibrada, assim, durante todo o campeonato. Era um, dois gols, de vez em quando três. Isso. Se tem uma coisa que a gente não pode negar do Poço Piranga é que ele, a defesa do América, ele conseguiu consertar, isso é um fato. É, aí eu julguei a pergunta exatamente para fazer essa segunda pergunta na sequência. Foi ele que consertou? Ou as contratações é que ele deu sorte com o Rafael Lima? Porque a zaga inicial dele para esse ano era Renato Juste e Rafael Lima. Sim. Não, mas peraí. Da Série A, a zaga do América já começou a melhorar. Né? Eu acho que a questão de posicionamento, eu acho que é uma coisa que eu acho que ele conseguiu acertar. Uma coisa que eu vejo positivo no trabalho dele. Na própria Série A, ele já conseguiu começar a acertar a defesa. Sim, essa parte aí o Ramon lembrou bem. Foi após a chegada do Anderson, e aí começou a surgir aquela zaga com o Messias, o rapaz lá com o Roger, e depois o rapaz lá do Bragantino, e ali tem muito mérito sim do Anderson. O Anderson, e era muito difícil, porque recuperar uma zaga dentro de uma Série A, em um time que era lanterna lá embaixo, colocando ainda dois moleques, na verdade, Messias e Roger, tem muito mérito dele ali. Na parte defensiva eu vejo mérito. O que aconteceu com o Roger aí, gente? A gente não sabe. Tá esquecido lá. Tá lá. Talvez não tenha rendido. Talvez esteja ele sem comer as bananas. Passaram a dar as bananas pro Messias. O Roger ficou sem. E agora quem tá sobrando, sofrendo com cãibras, é o Roger. Vai saber. Mas não sabemos, não. Ele ficou esquecido. É por isso que eu tô falando. Pra mim, ele tinha a pretensão de colocar como zaga titular o Renato Juste e o Rafael Lima. O Juste não rendeu. Teve que sair, entrou o Messias. E aí o Messias não saiu. Sim, aí a coisa foi o Anderson que corrigiu essa zaga. Mas o Messias, desde o ano passado, né, os jogos, ele vinha bem. O grande problema dele é que ele... Vinha, mas ele não começou jogando esse ano, Ramon. Ah, sim, não, mas ele não começou porque o Anderson estava tentando um negócio de três zagueiros ali. Ele colocou o Alexandre para trás. Eu acho que era um posicionamento. E por que tentar isso sem Messias? Mas será que o Messias não estava passando por um processo de aprimoramento físico, alguma coisa assim também? Para acabar com as câimbras? Pode ser, pode ser. Bom, a gente não sabe, no final das contas, o problema é esse. Mas tudo bem. O bom é que ele acertou, né? A vantagem é que ele acertou. O Fuser 1988 está aqui em defesa. Ele tem uma defesa muito sólida do Giva e está dizendo que a defesa com o Giva era sólida. O Portugal estragou e ele reparou o estrago. E olha só. Só para colocar isso que você está falando aí. A defesa era sólida com o Givanildo, com o Sueliton? Não é. E Alisson? Não era, jovem. Não. Nem no Mineiro. Nem no Mineiro. De Guarani de Divinópolis. O Sueliton, ele começou a firmar mesmo, que ele entrou no jogo na semifinais, ou contra o RT, se eu não estou enganado, que ele teve bem. E depois ele ficou, né? Ele deu uma melhoradinha nas semifinais do Mineiro aí, na fase final, porque no início também foi muito questionado, né? Aqui, ó, só pra colocar, o Anderson entrou com o Renato no primeiro jogo. Mas no segundo jogo, o Messias já entrou no segundo tempo. E no terceiro, o Renato Juste já não entrou mais. Mas eu acho que teve uma contusão do Juste, viu, Sérgio? Se eu não tô... Mas aí no quarto jogo, que ele poderia voltar, já tinha melhorado, ele ficou no banco. Entendeu? Não foi uma coisa assim, ó, vou ficar tentando com o Juste aqui. Não, ele tentou com o Juste, mas logo o Messias já entrou e já pegou a posição também. Agora, eu tenho uma teoria que é o seguinte. Uma vez alguém falou no grupo, não lembro quem, que o Anderson era muito bom de armar defesas, mas em compensação os ataques dos times dele costumam não funcionar. A gente vem percebendo isso um pouco na prática. É claro, gente, que treinador é só uma pecinha. Tem várias, tem outras 11 lá em campo que se a gente tivesse um grupo de atacantes, de meias e atacantes muito bons, independente do Anderson, isso ia funcionar. O ataque ia funcionar. Então a culpa não é só do Anderson. Mas eu percebo os times do Anderson obedientes demais, taticamente. Não sei se vocês percebem isso. Nesse jogo contra o Náutico, para mim ficou até mais claro. Bota o Mateuzinho lá na direita, bota o Magrão aqui na esquerda e bota o Pilar lá no, como centroavante. E isso passa os 90 minutos assim, tudo muito certinho. E talvez por isso a defesa, as defesas do time do Anderson funcionam bem, porque defesa apostadinha assim é legal, funciona. Mas ataque precisa de alguma desobediência tática de vez em quando. Alguma vontadinha de alguém trocar de lugar com outro, vir tabelar, aproximar, chegar mais perto e tal. Do jeito que fica, por exemplo, aí o Mateuzinho passa o jogo inteiro marcado por um defensor. Se aquele defensor conseguir sobressair nas duas ou três primeiras jogadas, já pode desistir do Mateuzinho no jogo, porque ele não vai conseguir reverter aquela situação. Eu vejo obediência tática demais na parte ofensiva. O que vocês acham? Mas aí não é falta de um cara dentro do campo que tome essas decisões? Porque o técnico arma o time antes do jogo, mas depois lá dentro vocês têm que saber. Talvez, eu não sei se é isso. Pensando nisso que você está falando, talvez falte o capitão mesmo, o cara que dentro do campo virou, não está funcionando isso aí não, vai para lá, sei lá. O esquema tático do Anderson é muito truncado. Ele é um cara que ele preocupa primeiro em não tomar gol e depois ele atacar, né? Isso. E as peças também com a América, que ele confia, que no caso o Renan, que seria o cara da confiança, não vem funcionando. Vamos ver agora daqui pra frente o que ele vai propor aí. Mas eu concordo com o Alex que o esquema tático dele é muito truncado, é muito, muito sisudo, né? Eu acho que tem que dar uma jogar mais, só deixar o jogo fluir, entendeu? Mas isso que cada aquela questão também. Por ser sisudo também, a zaga foi menos exposta. Talvez seja daí que a nossa defesa, né, seja uma das menos vazadas. Ou seja, a solução é separar os grupinhos na hora de conversar. Na hora que for falar de ser sisudo, de manter a posição, bota o grupinho da defesa e tem a outra rodinha, 30 metros de distância, separado para não ouvir nada. Vai lá e conversa diferente com eles, é isso? Alguns times do Brasil até chegaram, um treinador para a defesa e para o ataque, né? Eu ia sugerir isso também. Pegar como exemplo o futebol americano. Quem seria muito o treinador bem. Da tarde? Olha só, colocar um número aqui, tô arrumando as tabelas aqui. Uhum. Esse é o 19º jogo do ano do América. 19 jogos. Em 8 jogos, quase a metade, um pouquinho menos da metade, a gente não fez gol. Dureza, hein? É, bastante difícil. Bom, ó, chegou. Chegou Bill, chegou Luan. A partir do jogo contra o Goiás vai ser outra história, viu, gente? Deus te Goiás ouça. Que perdeu a estreia em casa, perdeu pro Figueirense no Serra Dourada. Isso é ruim. E a gente sabe, pois é. Mas a gente estava fazendo a leitura, o Figueirense, a gente não viu contratações nem nada, mas o Figueirense foi uma baba no campeonato estadual. É, mas contratou. Mas ele contratou muito. Não, contratou bem, é. Contratou muito e bem? Mas nomes, né? Foi muito comentado no grupo, estavam trazendo nomes interessantes. Bom, confesso que eu não vi. Muito bem. O que mais temos aí de destaque, de que vocês querem palpitar? Eu quero xingar o Alex Silva. Fica à vontade. Ou, eu xinguei demais ontem, porque puta que pariu, toda vez que a bola parava no pé dele, ou ele voltava a bola pra trás, ou ele perdia e dava o contra-ataque. Não é possível isso não, bicho. Concordo, jogou mal pra caramba. Adolfo, quer xingar ele também? Quero, ele merece. Aliás, o lado direito todo merece. Ele e o Mateuzinho mereceram muito xingamentos ontem. Mas aqui, vocês estavam esperando coisa diferente do Alex Silva também? Vocês não estão querendo demais também, não? Uai, Ramon. Ô, Ramon, você tá muito paz e amor, Ramon. Vamos ter um pouco de raiva aí. Não, o que, que é isso? Peraí. O Alex Silva não demonstrou o campeonato mineiro nada. Não demonstrou. Vocês estão querendo que ele demonstre agora? Não, é que o cara, né? Vocês estão querendo tirar água de pedra, né? Não, mas eu acho que ele foi pior. Não, eu não tô falando que ele jogou bem, não. Eu tô falando que é a minha expectativa dele, é aquilo mesmo, cara. Eu arrisco dizer que ele foi pior do que ele foi no campeonato mineiro. Hashtag volta Ramon Punk. Eu não quero Ramonzinho fazer amor, não. Não, eu tô confiante, cara. Eu tô jogando vibrações positivas. Vocês estão muito azedos. Ih, leu o segredo e agora tá achando que sabe o segredo do universo. Como é que é? Eu estou usando a tática de Vanildo de pontinho fora, cara. Ganhar em casa, pontinho fora. Tá certo. Mestre, velho. Tá certo. Você pegou a remessa nova do Formiga, foi isso? É, foi isso. Tá com ele. Quem mais vocês querem xingar? Mateuzinho. Foi mal pra burro, meu. Mateuzinho, cara, tá impressionante, assim, porque ele passa os 45 minutos do primeiro tempo e não consegue acertar absolutamente nada. Absolutamente nada. A gente fica doido pra defender o Mateuzinho, doido pra ele fazer alguma coisa bacana e tal, pra gente poder dar força pro moleque, mas de fato tá difícil. Chega num ponto em que agora ele vai até o final do campeonato, tomara que deslanche e tal, mas começa a ficar aquela pulguinha atrás da orelha da gente, se não teria sido melhor emprestá-lo, tentar alguma outra coisa, porque... Como fizeram com o Macto agora. Porque esse entra e sai do Mateuzinho, eu acho positivo, porque não chega a queimá-lo em hora alguma, mas eu não sei também até que ponto está fazendo evoluir. Ele é muito novo. Eu acho que o empréstimo do Mateuzinho também é uma coisa meio complicada. Porque é um cara que treinou com a seleção pré-olímpica. Você pôr o cara também para jogar uma divisão inferior, isso pode mexer também com a motivação do cara. Até mesmo você trabalhar isso. O América tem que ter muito cuidado, cara. Por que você acha que o Mateuzinho foi treinar com a seleção pré-olímpica? Porque tinha futebol. Foi por causa do futebol dele? Futebol apresentado? Você acha que não? Eu tenho dúvida. Foi pro Mateuzinho, só pra falar. Eu suponho que foi. Eu acho que ele não teria um empresário. Esse é meu ponto. Eu acho que há interesses econômicos ali que colocarem o Mateuzinho pra ser... gente, vamos lembrar. Ele foi pra ser sparring da seleção olímpica. Concordo. Ele foi pra compor o time... que apanhar da seleção olímpica e aumentar a autoestima da seleção olímpica. Foi isso que ele foi fazer na Grande Comari. Mas foi um cara que foi, pela cobertura da imprensa... E para tirar foto com o Neymar. A cobertura da imprensa, a ESPN, que é uma TV mais crítica, né? Uh-huh. Ela elogiou o futebol dele, né? São duas coisas diferentes. Não. Uma coisa é, ele chegou lá e aí lá ele fez alguma coisa. A sararicara que ele dá, o domínio de bola que ele tem um futebol pra mostrar. Durante treino. Sim, mas ninguém tá discordando disso. O que eu tô perguntando é por que ele foi... O Mateuzinho não foi só nessa vez, não, viu, gente? Ele jogou, se não me engano, sul-americano, mundial. Ele foi chamado pelo que ele jogou na base. Na base do América ele sempre foi destaque, eu acho. Beleza. Sim, mas é isso que é a questão. Agora eu acho o seguinte: tem que trabalhar o cara também, entendeu? Porque é um cara que a gente apostou agora, ele também tem que fazer por onde. Então é uma questão complicada, cara. Que muitas vezes a gente vê muito jogador aí que destaca na base, o Léo mesmo. Quem acompanhou o Léo no campeonato dele fazia, tinha jogo e fazia 7, 8 gols. Né? E depois sumiu. É um negócio complicado. Você saber trabalhar com um cara que é menino. Jogador é melindroso, independente de categorias que ele esteja jogando. Você tirar o cara de disputar uma Série B e pôr o cara pra jogar uma Série C, uma Série D, muitas vezes mexe também com o cara. Pode começar a tentar sair. Que pro América e pela gente que luta lá dentro, ele é uma joia. O próprio Ivanildo já disse isso. É um cara para ser trabalhado. Tá? Okay. O investimento que o América deve ter feito nele também. Deve pagar um salário bacana para ele. Beleza. Tudo bem. Tem isso tudo aí. Com relação a emprestá-lo, eu seria contra pelo porte físico que ele tem. E o América até ficou afastado um tempo, fazendo um trabalho específico ali para crescimento, ganhar massa e tal. Um trabalho que seria interrompido se ele for para um time qualquer aí de uma divisão mais baixa, que não tenha tanto recurso quanto o América tem. Então, acho que o lugar dele ainda é com o América. Mas, assim, a minha paciência com ele tá passando já. Não, mas eu acho que isso com todo mundo. Agora tá na hora dele mostrar também, né? É. Concordo com você. Né? Então, tá. O América no banco. Exato. A questão da evolução de um jogador da idade do Mateuzinho depende basicamente de duas pontas. Primeiro, o clube saber trabalhar esse jogador, saber dar oportunidade em jogos de Campeonato Mineiro, por exemplo, saber a hora de lançar, depois tirar, voltar com o jogador de novo e tal. E a outra ponta é o jogador demonstrar alguma coisa, uhum, para que essa evolução dele seja continuada. Neste ponto, e aí aqui não estou para defender o América, mas para mim o América tem feito o trabalho certinho com o Mateuzinho. O Mateuzinho é o cara que não vai poder reclamar no futuro. Para mim, esse trabalho de lançar em jogos menores, de dar tempo para o jogador, mas ao mesmo tempo retirá-lo em momento de maior pressão e tal, isso o América tem feito muito bem. Não sei se por puro mérito do Enderson ou por um trabalho já bem planejado do próprio América. A parte da evolução do Mateuzinho, praticamente zero aconteceu até agora. O que ele entrou desde a sua primeira partida do profissional, acho até que ele piorou. O desempenho dele em campo tem piorado. Essa é a questão, cara. É porque trabalhar com a base, muitas vezes, para você, uma aposta firmar, cara, a gente pode ver que de 10 grandes apostas que aparecem, uma vinga. Eu acho que também a gente espera muito o Mateuzinho, que realmente, há quanto tempo a gente não viu jogador do América treinando na seleção brasileira, né? A exposição que teve dele, né? Isso também criou uma expectativa muito grande da gente em cima dele, né? E eu concordo com você, tem que saber trabalhar, mas é complicado também, cara, que muitas vezes você aposta e não vai dar certo. Uhum. Felizmente isso acontece. Aquele que era um jogador do Santos, que era o novo Neymar, né? Uhum. O cara tá jogando Rondonópolis, cara. O cara tem um contrato milionário, ganhou um contrato milionário com a Inter de Milão, se não tô enganado. Agora tá jogando Rondonópolis, cara. É complicado. É, não tem fórmula certa, porque se a gente for pegar pra ver, o Messias foi lançado em uma condição. O Messias até já tinha feito algumas partidas antes, mas bem poucas e tal, e partidas de menor expressão. Lançado mesmo, o Messias foi lançado no maior rabo de foguete que se pode imaginar. Com o time numa lanterna, uma defesa que não funcionava, que era uma coisa horrível, numa Série A de campeonato, tendo que marcar Paolo Guerreiro, tendo que marcar Fred, tendo que marcar jogadores desse nível, e conseguiu segurar o Rojão. Se a gente for pensar no planejamento do lançamento do Messias, é uma coisa terrível. Mas aí a outra ponta, que é o desempenho do jogador, passou uma borracha nisso tudo e a coisa aconteceu. Hoje o Messias já está se tornando um grande zagueiro. Então, depende dessas duas pontas e o Mateuzinho está devendo muito. Eu vou fazer assim, uma analogia: o Messias e o Mateuzinho com dois jogadores da cachorrada, de pesos diferentes. O Luan, tecnicamente, é muito inferior ao Renan Oliveira, fato. Mas é um cara que se dedicou, correu atrás, deu carrinho. O Luan é um cara que tem um respaldo muito grande com o Atlético. E se o Atlético quiser desfazer do Luan, time que não vai faltar para que contratar o Luan, concorda comigo? Sim. Eu acho que aconteceu com o Messias é isso. Ele entrou com gana e, não, eu não vou sair, vou correr atrás. Ele fez por merecer. Eu acho que está faltando também aí o Mateuzinho começar a mostrar, né? Muito bem. Mais alguém que vocês querem xingar ou elogiar no jogo de sexta? Ah, deixa para elogiar nos votos aí, ou criticar nos votos agora. Então vão direto aí para Bala e Colatina. Bala, seu Sérgio Tavares, qual foi a voz popular? A voz popular, peraí. A parcial que você passou aquela hora foi o final, viu? Ninguém isso, votou depois. Eu vi. Vamos lá. Nós tivemos um voto pro Blanco, um voto pro Juninho, um voto pro Giva, que eu tô entendendo que é o cara do Náutico lá, mas nunca se sabe, né? Certeza, é certeza. Se foi o Lipe que votou, foi o Giva do Náutico. Isso, é. E um voto pro Hernandes. Aí nós tivemos 2 votos para o Magrão, 4 votos para ninguém, votando não teve bala, e o vencedor foi o Messias com 7 votos. Bem, esse é o voto, muito bem, esse é o voto popular. Voto popular. Eu vou dar o meu voto do Henrique, e o meu voto de hoje é não teve bala. não consegui ver ninguém ali que teve boa atuação no jogo de sexta-feira. Mesmo a zaga falhou bastante em vários momentos. Para o time contra quem ele estava enfrentando, acho que falharam demais. Não falhou o João Ricardo, que foi muito pouco acessado, mas o resto eu não voto em ninguém hoje. Eu fiquei realmente decepcionado. Eu posso votar? Fica à vontade. Eu vou votar no Bala no Gido Formiga, pronto. Tá bom. Adolfo. Vocês verem meu desespero no dia do jogo? Eu tava entre Juninho e Hernandes. Pois é. Pra Bala. E aí eles também não, não evoluíram bem. Eu também concordo com você. O Messias deu umas falhadinhas no segundo tempo lá. A zaga bateu a cabeça lá. Sempre quando o Náutico deu uma subidinha a mais. Deve sim. E aí, e o seu? Juninho. Muito bem. O Sérgio Tavares. Eu vou votar no Blanco, que eu acho que é o único que jogou alguma coisa. Também não acho que foi demais, não, mas ele sempre fica acima da média normalmente. Eu acho, eu não vi essa oscilação que vocês viram, não. Muito bem. O Alisson? Pô, se eu tô me lembrando bem, acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ter todo mundo votando diferente. Por quê? Minha vontade quando acabou o jogo era votar igual o Henrique, não votar em ninguém. Mas, para não fazer isso... Se apega a ela, bicho! Para não fazer isso e para dar até um voto assim, de reconhecimento, porque é um cara que eu critico muito, que eu acho que tem desempenhado, assim, pelo menos perto do máximo do que Renan ele pode. Oliveira. Não, Hernandes. Porque é um cara que eu pego muito pé e nos últimos jogos tem sido muito aplicado, tem feito feijão com arroz que ele vai conseguir fazer. Tanto que a situação de lateral esquerda nem está me tirando o sono mais, porque se ele continuar desempenhando pelo menos o que foi nessas últimas duas ou três partidas aí, a gente tem um lateral razoável para o resto do campeonato. Muito bem. Então ficam divididos os votos entre o Messias, que foi voto popular, o Juninho, que foi voto do Adolfo. O Sérgio tem que votar, né? Não, votei no Blanco. No Blanco. O Blanco, que você votou, e o Hernandes do Alisson. Então cada um vai levar... 0,2. E o Giz do Formiga. 0,2. O Giz do Formiga não vai levar nada. Não, o Giz do Formiga e o meu voto em ninguém não vão levar nada, não são votos válidos. Ah, é? Serão descartados. Ah, é? Você tá inventando isso agora? Não, nunca houve uma situação dessa. Em que então, um voto desse. E aí, quem decidiu que vai ser assim é você? Só pra eu saber, eu acato, eu só quero saber. É você que manda. Você quer dar 0,16? Você quer dar dízima periódica de voto pra cada um? Fica à vontade. Eu não quero nada, eu quero que é melhor que o jogo, me passe a informação que eu tenho que fazer, é isso? É isso. Então tá bom. Parou, vamos continuar. Estava melhor que o jogo. Nossa, melhor que o jogo foi o pré-jogo, viu, gente? Foi o Greg Cabrini na Canela, número 2. E eu vou falar pra você. Ouviu, ouva. Eu assistindo o VT, cara. Vou agora? Assistir o de novo. Não, no sábado de manhã. Nossa. Fazendo nada, eu vou assistir o VT aqui também. Pois é. E aí fica atordoado desse jeito. Colatina, seu Sérgio Tavares, voto popular. Vamos lá, com o Latino nós tivemos um voto no Magrão, um voto no Alex Silva, um voto que eu entendi que é para a diretoria, que foi um voto em quem não demitiu o Enderson ainda, né? Aí nós tivemos 2 votos no time todo, 3 votos no Mateuzinho, e o vencedor foi o Enderson com 7 votos. Que eu não acho justo, mas tudo bem. Eu vou votar primeiro de novo. O meu voto vai para o Renan Oliveira. Ficou muito pouco tempo em campo, Henrique, foi. Mas aquela última jogada, não, na hora que ele dá aquela bicuda para escanteio do meio de campo, pelo amor de Deus, assim, eu tinha certeza que ia sair um gol do Náutico ali. Então, esse é o meu voto. Vocês viram que até o Globo Esporte zoou, colocou isso em destaque. O Renan é tão ruim, mas tão ruim que nem armar um contra-ataque para o adversário ele consegue. Então vai, meu voto é do Renan. Ramon, você que tá. Ô, cara, eu vou votar no Renan também, foi dureza. Também entre ele e o Alex Silva, mas aquela jogada do Renan foi de lascar. Pois é, Adolfo. Adolfo, tá aí? É... Tá difícil. A jogada do Renan merece placa negativa. Merece placa negativa. Muito okay. Bem. Seu som tá cortando um pouquinho. Adolfo. Seu som tá cortando muito. É, meu voto é no Mateuzinho. Mateuzinho. Adolfo, então, se tiver com outras janelas abertas aí, que fecha, porque o som tá cortando muito. Nós conseguimos só ouvir que foi Mateuzinho. E agora, isso. Melhorou? Agora sim. Melhorou. Fechou o X-Vídeos? Tem que fechar o RedTube também. Não pode orar agora. Ô, Silo. Fechei o Gmail. Só... Tá ruim. Vamos lá. O Alisson. Pelo desempenho dentro de campo, eu votaria no Mateuzinho, mas eu vou votar no Anderson, porque ver um time tão desarrumado assim depois de tantos dias me doeu. Muito bem. Ô, menino Sérgio. Vou deixar empatado, vou votar no Alex Silva, porque eu fiquei com muita raiva dele. Apesar de eu concordar com você que aquela pataquada do Renan quase me fez votar nele, mas eu acho que foi muito pouco em campo para votar. Então tá, então ficou empatado 0,5 pro Anderson, 0,5 pro Renan. Isso. Muito bem. Se a nova pizza servida no final do jogo, mesmo Piranga, mesmo Rivotril. Muito bem. Mais um assunto aqui, só pra gente fechar. No sábado nós tivemos jogo, nós assistimos, né, Sérgio? Isso. Tivemos o jogo das Coelhíssimas lá em Caucaia. A estreia do feminino Série A2. Foi um jogo de 5 gols, 3-2 para o Caucaia. Um jogo com 4 pênaltis. O primeiro gol do Caucaia foi um gol de pênalti logo no comecinho do jogo. Depois elas ampliaram aos 25. O América consegue diminuir no final do primeiro tempo, também com gol de pênalti. No começo do segundo tempo, o Adolfo está informando aqui que a conexão dele caiu. Se conseguir voltar, tenta de novo, Adolfo, que nós estamos aqui, relaxa. Nós tivemos, então, no começo do segundo tempo, Caucaia voltou forte de novo, marcou o terceiro gol. Tivemos, então, mais um pênalti para o América, que a Dirlene bateu mal, ela tinha batido mal primeiro, bateu no meio do gol, só que a goleira caiu, gol. O segundo, ela bateu mal de novo, bem no meio do gol, dessa vez a goleira pegou, mas no rebote, o ataque americano, eu não vi quem, que jogador, que posição da câmera estava muito ruim, eu não estava ouvindo a narração. Você sabe, Sérgio? Não, agora de cabeça não. Então, mas aí fizemos ali o 3-2. E o América teve uma jogadora expulsa, quando do... peraí, qual foi o resultado final mesmo? 3-2. 3-2, né? Teve a expulsão... Você viu o lance, Sérgio? Eu não tô lembrando. Acho que eu tava distraído, não. O juiz tá, é aquele tipo de juiz que marca tudo. Se encostar no negócio, marca. E o América tava tentando empatar e tal, controlando e tal, e o Caucaia só no contra-ataque. Então, fez uma falta que eu acho que não tem o que... Pelo critério do juiz, não dá para discutir. Eu não marcaria aquele tanto de falta que ele marcou, mas se ele estava marcando tudo, era para expulsar mesmo. De um critério, né? Exato. Bom, eu estava numa festa de família, então teve alguns pontos que eu tinha que dar atenção pro povo, e aí eu perdi esses lances. O da expulsão foi um deles. Mas mesmo com uma jogadora a menos, o América manteve o seu domínio de posse de bola e atacava muito mais do que a equipe do Caucaia. Estava buscando muito mais os próprios... comentarista da transmissão, voltou Adolfo, os próprios comentaristas da transmissão, que eram da Federação Cearense de Futebol, a transmissão foi feita pela FCF, comentaram que se era para algum gol sair naquele final de jogo, deveria ser a favor do América, que estava com muito mais ímpeto. Mas eu não concordo, não. Eu acho, você não achou, não? Eles tiveram... duas oportunidades absurdas, que era para fazer 5-2 e perderam. a tal Natália, atacante deles lá, perdeu um gol que ela furou. Ela furou. Frente pro goleiro, ela furou. E depois uma outra que ela chutou em cima do goleiro. Então, mas em volume de chances, de volume de ataque, o América tinha maior volume. Isso, o América tava mais com a bola e tentando fazer o gol, mas não tinha tanta chance clara. Quando a Caucaia saía no contra-ataque, ele tinha chances mais claras de matar o jogo. E acabou, né, não fazendo. É isso que eu... Essa é a sua leitura. É. Perfeito. Muito bem, então apenas as meninas começaram também com um tropeço, fora de casa, é verdade, mas o time parece que tem algum futebol, a capacidade de reação delas, saindo de dois gols atrás, né? Foi impressionante. Eu comecei a assistir o jogo só aos 35 do primeiro tempo, e aí só dava a América. Eu não vi, dos 35 ao final do primeiro tempo, eu não vi a goleira do América. É, e ela em jogada nenhuma. Então foi assim, os 10 minutos finais ali, mais o 12, né, mais o acréscimo ali, era só a América, a bola não passava do meio de campo. Ou se passava, ficava ali no comecinho da intermediária americana e já voltava para o ataque. Então, uma coisa para as meninas. Sobre o futebol feminino, não é nem sobre o jogo, que eu queria dar um toque. Aquela camisa de treino delas é muito bonita, né, aquela preta, seria uma sugestão. Aquela é de treino? Eu acho que é de treino, cara. Muito tá, bonito, eu não tenho certeza que ela é uma camisa de treino, não, porque ela parece a camisa de jogo, ela não tem estrutura de camisa uniforme? De treino. Não, é se bobear, o uniforme das meninas ano passado, o segundo uniforme delas, por exemplo, tinha nada a ver com o nosso, né? Era uma branca que tinha um degradê que ia pro vermelho, pro grená ali na parte de baixo. Pode ser um uniforme só delas, que é o uniforme. Eu imaginei que fosse de treino, mas se não foi, é um uniforme muito bonito, né? Uhum. Adolfo, voltou sim. Ok, então. O som tá bom. Um ponto que eu quero ressaltar, eu comentei isso não no Decadentes, mas pelo geral do Deca Campeão ontem. Eu tenho absoluta certeza que a Federação Cearense de Futebol tem menos recurso financeiro do que a Federação Mineira de Futebol. Mesmo com recursos a menos, a Federação Cearense de Futebol foi capaz de botar uma transmissão com qualidade pela internet, ao vivo, show gratuita. A transmissão era feita pelo YouTube, pela página do Facebook da Federação e pelo site da Federação. Você entrava, tinha um player, aliás, eram dois players diferentes possíveis lá no site da Federação, que eram diferentes daqueles que estavam sendo transmitidos no YouTube e no Facebook. A mesma câmera, é claro. Via-se claramente que era uma câmera só que eles tinham, estava posicionada ali no meio do campo. O estádio lá é um estádio acanhado, então o ângulo de altura da câmera não era o ideal, né? Um estádio melhor, se você tivesse de fato uma cabine de imprensa, você conseguiria algo melhor. O jogo foi em Caucaia, que é uma cidade de 350 mil habitantes, se não me engano, ali na região metropolitana de Fortaleza. Aliás, se for a Fortaleza, vá visitar as praias de Caucaia, que são muito bacanas, recomendo. O jogo foi em Caucaia. E a Federação Cearense de Futebol conseguiu transmitir isso. Eu não sabia que a Federação Cearense fazia isso. Entrei no site. Não foi uma coisa exclusiva para esse jogo. Me pareceu que é uma coisa que a Federação de lá faz recorrentemente, mostrando jogos de times de categoria isso, de base, início do Campeonato Cearense. Também passa. O Cearense, né? Eu vi que um dos patrocinadores da federação é a TV Verdes Mares. A Globo. O comentarista, volta e meia, falava de outros jogos que eles já transmitiram e tal. E certamente são jogos que não são economicamente interessantes para a televisão. Isso. O meu ponto é: tá claro que se a Federação Cearense consegue fazer isso, a Federação também Mineira também teria condições de fazer. Eu não sei qual que é o orçamento das duas, mas eu tenho certeza que a da Mineira é bem maior. Mas aí tem uma coisa chamada boa vontade, né? A Federação Mineira, até pouco tempo atrás, até o domínio não, FMI, por que que não é feito? Por que que não é feito, a gente sabe, Ramon. Meu ponto aqui é exatamente fazer essa cobrança à Federação Mineira a partir do momento em que o papel da Federação não é apenas organizar o esporte, é também fomentar o esporte. Perfeito. Sim, boa vontade. Então... Não tem boa vontade na federação para melhorar. Porque teve alguém que até postou no grupo que foi uma divisão de renda do Campeonato Mineiro, ou o lucro. Pô, mas isso não tem nada a ver com a federação, não. Não, pera ah. isso. A Federação Mineira lucrar mais que qualquer time, né, cara? Sim. Não tem esse meio. De qualquer time do interior, talvez só não lucre mais que o Atlético Cruzeiro. Mas é uma coisa assim que tem todas as federações, não é só a exclusividade da Mineira, não, né? Mas é uma coisa que os clubes têm que pensar e tem que ser repensado. Então fica aqui mais essa crítica à federação, que tem dinheiro para fazer esse tipo de coisa, não faz, poderia estar fazendo. Não estou nem falando especificamente dos jogos do Campeonato Brasileiro do Feminino do América, que eu acho que sim, são relevantes e a federação deveria fazer. Mas as competições de base, os jogos da Taça Minas Gerais, jogos do Campeonato Mineiro que não tenham interesse econômico, que não passam todos no Premier, por exemplo, só passa América, Cruzeiro e Atlético. Então, fica aí a crítica à Federação Mineira, que tem dinheiro para fazer, mas falta vontade. Resta saber o que está sendo feito com esse dinheiro, então, já que não é esse tipo de fomento ao esporte. Certo? Assim embaixo. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na pauta. Eu acho que fechamos, hein, senhores? Acho que é isso. É quando isso? O jogo é ruim, nem render assunto dá, né, cara? Ah, pois é. Pior que rendeu demais, já passando de uma hora aqui. Próximo jogo do América será na sexta-feira, no Independência, contra o Goiás. Apesar do desânimo que esse jogo contra o Náutico nos dá, muito provavelmente a gente terá várias estreias nesse jogo aí, porque vai dar tempo de regulamentar todo mundo no bid, de registrar. É o primeiro jogo de uma caminhada longa em casa. O horário do jogo, vou te confessar que eu não sei, alguém sabe. 9:30 não é o horário mais convidativo pra você assistir um jogo de futebol na sexta-feira, 9:30 da noite. Isso é ótimo. Também acho, então, você já vai poder andar. Muito bem, e se você não acha sensacional, igual os nossos amiguinhos boêmios aqui, faz uma forcinha, vai lá, vai ser um bom jogo, o América precisa desse apoio, a gente precisa empurrar o América nessa caminhada, o torcedor precisa se fazer presente, além da importância da renda que esse torcedor vai fazer também, porque não dá para ficar pagando negativos 40 mil todo jogo. Esse dado que o Ramon passou aí, que foi de quanto que cada time lucrou no Campeonato Mineiro, o América estava lá em primeiro, de baixo para cima, né? Foi o clube que mais teve prejuízo. Então, vamos tentar ajudar a reverter um pouquinho e apoiar, gente. O jogo vai ser bom e nós vamos ganhar essa bodega. Tá certo? Muito bem. Eu espero que eu volte com garganta melhor na semana que vem, que será também no domingo, às 20 horas, nosso horarinho aconchegante. Adolfo, seu boa noite, seu adeus. Não deu. Concordo. Falhou aí, Adolfo. Conexão do Adolfo deu para ficar ruim agora nesse finalzinho de programa. Se ele voltar, ele dá boa noite para vocês, gente. Se não, eu tenho certeza que ele deseja a todos uma boa noite. Sérgio Tavares. Boa noite, galera. Vamos lá na sexta-feira. Faz um esquenta ali na porta da Independência e depois vai para Gandaia. Ramon tá aí, ó, para dar as dicas dos melhores locais. Muito bem. Ramon. Os melhores e piores locais de BH. Ramon, seu boa noite. Boa noite, amiguinhos Formiga. Valeu, hein? Tamo junto. Estou aqui levantando a plaquinha, eu já sabia. Volta, Adolfo, será que deu agora? Ih, tá Adolfo. Difícil, acho... viu? Tá difícil. Não, mas é. Tá difícil. É só pra dizer. Queria deixar o. Parabéns aí, eu não tive oportunidade de acompanhar a Brand 2 aí, eu ainda vou ouvir, que eu não consegui ouvir não. Um abraço aí, gente. Quem não conseguiu ouvir o Deca Brand 2 como o Adolfo, www.decadentes.com.br, tá lá. É só entrar que tá lá disponível. Foi um programa muito, muito bom, a gente falou basicamente dessa revitalização dessa marca, com o Samuel Pimenta. Tinha mais coisa para falar, porque nós terminamos o programa, que deveria ter uma hora. Faltando 2 minutos para começar o jogo do América, os times já estavam entrando em campo, e é lógico que nós interrompemos, porque todo mundo ali queria ver o jogo também, mas o programa está lá, acho que foi interessante, dei uma ouvida. Seu Alisson Fernandes, seu boa noite. Boa noite a todos, na sexta teremos um jogo teoricamente mais difícil, mas é na hora mais difícil que o Coelhão aparece. Então vamos pra cima do Goiás. Boa noite. Gosta a todos. Dar uma boa noite, igual o William Bonner. O William Bonner agora. Boa noite. Muito bem. E apesar da tristeza com a América, eu queria aqui também registrar, infelizmente, a minha decepção maior com dois torcedores da América. O primeiro é o seu Corneta, que não aparece mais aqui para dar sua mensagem edificante de toda semana. E o segundo dele, seu Brendo Manuel, que está fugindo do pagamento da aposta. Nós estamos aqui esperando a nova canção. Quem sabe ela não estreia contra o Goiás. Pode ser a canção do título de 2017. Tô só dizendo, a gente ainda não ouviu, a gente não sabe. Ô Sérgio, por falar nisso, me ajuda a cobrar aí, porque além da dança e da música... Tem um fardinho. Tem um fardinho de Heineken, que a gente isso, pode saborear na sexta-feira lá no jogo. Demorou, meu amigo. Vai ser tardio. Vamos cobrar isso aqui. O Breno tá falando que tem problema de locomoção, não seja por isso. Se for para ele pagar a bolsa, pego ele na casa dele e deixo na casa dele. Nós vamos espalhar cartaz de procuras por Belo Horizonte Contagem. Então tá bem, senhores. Muito obrigado a todos que ouviram, que participaram. Semana que vem a gente está de volta. Forte abraço. Falou. Falou.